sobre vós as suas bênçãos. Amém. Durante esta vida, Deus vos torna firmes na fé, alegres na esperança, solícitos na caridade. Amém. E vós, caros filhos e filhas, que vos alegrais com a fé e devoção pela vinda segunda carne de nosso Redentor, sejais recompensados com o prêmio da vida eterna, quando ele vier de novo, na majestade de sua glória. Amém. E abençoe-lhes Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz com o Senhor Jesus, vos acompanhe. Graças a Deus. Com alegria vamos com Deus e Maria. Um bom domingo a todos. Obrigada. Frequência ZYE 242 em 101.5. Rádio Clube FM de Faxinal. Indo mais longe para ficar mais perto de você. Quando a música toca, o sertanejo canta nativo e sertanejo. O programa da galera. Fala galera, estamos chegando com mais um programa. É um grande prazer estar aqui junto com você com as melhores músicas. Nativo e sertanejo. Ô, maravilha, hein? Tá começando Nativo e Sertanejo, o programa oficial do fim de semana da galera. Vem comigo, você não esquece que no final tem o Cantinho Caboclo, aquele sertanejo doído, sertanejo raiz, o modão bom demais que a gente gosta de ouvir. Vamos começar então, desejando um ótimo final de semana, obrigado aí pela sua sintonia. A primeira música pra abrir hoje, Bebo e Choro, Gilberto Gilmar com João Neto e Frederico.